Avaliar desempenho é relevante e necessário, pois nos garante algo muito importante enquanto um coletivo em torno de um objetivo comum: todos remarem na mesma direção. Com essa premissa em mente, vamos falar hoje sobre como avaliar profissionais que estão nas áreas de operações. Posso entrar? I won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. E aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo e ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. Para isso, eu compartilho técnicas de produtividade e formas de como fazer melhor as coisas. Meu nome é Fernando Sobrinho e você está no Balanço Focado. Você sabia que o Leonardo Machado, Andrea Spolador e Thaís Contreiras já assinaram a newsletter do Balanço Focado? E você, não assinou ainda por quê? Deixa eu te dar uma dica de como assinar então. Na descrição desse episódio eu vou pôr o link para você acessar e se cadastrar. Ou você pode ir no blog e na coluna da direita vai achar a área Inscreva-se. Aí é só preencher e partir para o abraço. Quem assina a newsletter do Balanço Focado recebe dicas e conteúdo exclusivo. Não fique aí parado. R$ 5. Isso mesmo. R$ 5 não paga aquele drink caro da balada, mas é suficiente para você ser uma pessoa que vai ajudar o Brasil a ser mais produtivo. Na descrição do episódio, eu coloquei os links das plataformas que você poderá escolher para fazer sua contribuição mensal. Mas no blog também é possível achar o caminho. É só ir em Quer ajudar? E seguir as orientações. Mas Fernanda, a coisa anda meio difícil aqui, e eu não estou indo nem baladas mais. Se for esse o caso, para mim será tão gratificante quanto se você compartilhar com seus amigos e colegas os artigos, os episódios de podcast e até os vídeos do YouTube que produzimos aqui. Gratidão! Sim, em qualquer organização existem áreas de operações, inclusive as que prestam serviços. Não importa se o resultado do seu trabalho é um produto acabado, uma roupa passada ou um evento produzido. Para que qualquer coisa seja feita, necessariamente existem etapas ou processos a serem concluídos. E dois direcionadores importantes dos processos são a produtividade e a conformidade. Enquanto a produtividade se importa com as quantidades de coisas ou processos feitos em um determinado período de tempo, a conformidade é atribuída o papel de garantir que se faça com qualidade e da primeira vez, reduzindo desperdícios e desgastes. Eu tenho visto por aí algumas avaliações que tentam identificar se o empregado da área operacional trabalha em equipe, é comprometido, etc. Mas como medir isso sem observar de maneira fiscalizatória o comportamento de cada um dos empregados nesses quesitos? Isso tudo na tentativa de formar uma avaliação justa. Não tem jeito. Você não é onipresente. Mas de forma indireta, é possível garantir isso e eu vou dar algumas dicas de como fazer. No quesito produtividade, não tem segredo nenhum. Se estamos falando de uma fábrica, sempre vai ser quantidade de peças produzidas por hora, quantidade de soldas feitas por hora, quantidade de containers carregados por hora e por aí vai. Se estamos falando de serviços, vai depender bastante do tipo de serviço que está sendo prestado. Mas alguns exemplos seriam números de documentos processados por hora, números de pacientes atendidos por dia, número de carros consertados por semana. Sempre vai ser uma quantidade durante um determinado período de tempo. E se você está abaixo do parâmetro, você está mal. Se está acima, está bem. Simples. A busca por tentar aumentar a produtividade é uma busca pela constante redução de custos. Mas para que a avaliação seja feita de uma forma justa e correta, antes de estimar as medidas padrão de produtividade dos processos, produtivos ou de serviços, você precisa antes fazer um trabalho chamado cronoanálise. É um trabalho técnico que vai te ajudar a definir os tempos padrão das atividades, garantindo que questões higiênicas, como pausas para idas ao banheiro e beber água, ou ergonomia, fadiga por esforço, e até a conformidade do próprio processo sendo executado, estejam incluídas nesse tempo padrão. Fazendo isso, você poderá avaliar com tranquilidade que quem está abaixo da produtividade esperada precisa melhorar e quem está acima deve ser valorizado. As pessoas às vezes esquecem que são seres humanos executando os processos e, do mesmo modo que alguns nascem com facilidades para tocar instrumentos, outros para praticar esportes, alguns serão melhores que outros em uma habilidade laboral, mas é importante atingir pelo menos o mínimo esperado. Essa busca por aumentar a produtividade não pode ser feita apenas mirando no aumento do esforço físico de quem está executando a tarefa para produzir mais. Se isso acontece, o potencial para gerar as chamadas doenças ocupacionais aumenta exponencialmente. Aumento de produtividade só faz sentido se forem usados novos métodos, novos processos ou tecnologia. Quer um exemplo? Já viu empresas de telemarketing? Se sim, você já deve ter visto que o pessoal não trabalha com telefone comum, mas com fone de ouvido acoplado com microfone. O que evita essas pessoas fazerem aquele movimento característico de colocar o fone entre o ombro e a orelha, porque precisam usar as duas mãos para preencher os dados via teclado no computador. Esse fone com microfone aumentou a produtividade, sem afetar o pescoço da galera. Voltando a nossa atenção agora para a questão da conformidade, pergunta a você sobre o que você espera de um produto ou serviço prestado. Quando compramos um produto, imaginamos que ele vai funcionar assim que desembalarmos e ligarmos ele, não é verdade? Quando contratamos um serviço, como um seguro, imaginamos que quando tivermos uma necessidade e ligarmos, tudo vai acontecer conforme combinado. Eu quero que você tenha convicção que se algo não aconteceu como esperado, como foi contratado, é exatamente em função de alguém que não cumpriu a conformidade de sua parte do processo como um todo. É importante o registro que nem sempre a pessoa deixou de fazer o que precisava, tem alguma culpa. Existe um monte de razões para isso acontecer, inclusive ela não ter sido bem orientada. Mas apenas o seu gestor é que pode ter a capacidade de separar o que é que falta de treinamento ou habilidade do que é falta de atitude para fazer acontecer do jeito certo. De forma bem objetiva então, vamos denominar a conformidade de qualidade dos processos. E é através da qualidade dos processos que vamos conseguir avaliar se as pessoas possuem espírito de equipe, se possuem comprometimento e todas as demais atitudes usualmente subjetivas. Imagine uma linha de montagem de produção de veículos, que tem 3 ou 4 pessoas adicionando peças nele manualmente. Eles têm que coordenar entre si para que sua etapa seja feita com qualidade no tempo certo. Isso é um trabalho de equipe. Uma equipe de atendimento à ordem de serviço de uma operadora de TV a cabo, que cumpre todas as visitas do dia para que os clientes não fiquem sem o serviço. Se elas não cumprirem todas as visitas, alguém que prometeu algo irá ficar em maus lençóis frente àquele outro que foi criada essa expectativa. E infelizmente, isso é mais comum do que imaginamos. Vemos a todo instante as coisas que deveriam funcionar, gerando em nós expectativas básicas, nos frustrando miseravelmente. E isso ocorre em quase todos os ambientes e, infelizmente ainda, com frequência. Por isso eu estou tocando nessa ferida para mostrar onde é necessário consertar para que a excelência seja alcançada. Quais indicadores ou métricas deveríamos colocar para essa segunda importante variável da avaliação? Se você está em atividades produtivas, alguns itens de qualidade dos processos poderiam ser índice de refugo, índice de retrabalho, índice de conformidade em processo de produção, ISOs e certificações, etc., índice de reclamações e quantidade de erros. Se você está em uma empresa de serviços, nós podemos colocar índice de reclamações, índice de retrabalho, índice de conformidade em processo de serviço, ISO e certificações, etc. E ainda, se esses profissionais da área de operações atuam em atividades externas ou que tenham contato com o cliente, você pode acrescentar também pesquisas de satisfação com a experiência desse cliente, mas focadas na experiência com o profissional em questão. Ao estilo do que você faz quando pega corridas de Uber, ali você avalia o motorista e não a empresa. Produtividade, então, é uma das variáveis e a qualidade dos processos é a outra. E a partir das duas, nós conseguimos fazer os 4 quadrantes novamente. No nosso próximo episódio, nós vamos focar naquelas posições que ajudam a galera da área comercial e da área operacional a fazer acontecer. a cumprirem as suas missões. Nós vamos falar da turma do suporte. Venha pra cá, meninos. Anda. Vamos lá, depressa. Peraí, eu tô cansado. Vai. Sim, não. Olha, já chega por hoje. Nós temos jogo amanhã e vocês têm que descansar essa noite. E lembrem-se, paletó e gravata amanhã. Clyde. Aqui. Sr. Cruz. O senhor me impressionou com o que fez. Mas não conseguiu. Ainda me deve 80 suicídios e 500 flexões. Nossa. Por favor, saia do meu ginásio. Obrigado, Clyde. Senhores, eu os vejo amanhã. Eu faço as flexões por ele. Diz que somos um time. Uma pessoa luta, todos lutam. Um jogador vence, todos vencem, não é? Faço umas. E faço uns suicídios também. Eu também faço alguns. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. Everybody. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them. But you won't take the sting out these words before I say them. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. Cold Carter é um filme de 2005 que me faz lembrar de uma época muito bacana da minha vida. Sim, 40 quilos atrás eu praticava basquete e fazia parte do time juvenil de um clube da minha cidade. E eu participei de campeonatos regionais e até estaduais. O basquete teve um papel muito importante na minha vida. E essa cena que eu acabei de rodar do Coach Carter, aqui no Brasil, traduzido para Treino para a Vida, é uma das minhas mais favoritas. Na história, Samuel L. Jackson atua como treinador Ken Carter, que volta para a escola em que se formou no ensino médio, chamada Richmond High. Seu trabalho é ser o treinador do time de basquete, mas sua missão é tentar mudar as vidas dos seus liderados e ajudá-los a chegar na faculdade. Nesse filme, são muitas as mensagens sobre liderança, como essa a que rodei para você. Isso prova que liderar não é só atingir um resultado, mas transformar uma realidade. Ah, e quase que eu ia esquecendo. O filme é baseado em uma história real do treinador Kenny Ray Carter, que foi o treinador do time de basquete de Richmond High entre 1997 e 2002. O filme tem o ano de 1999 e os eventos acontecidos nesse ano como a sua base. E eu não vou contar mais coisas, né? Senão você não vai assistir. Bom filme. Whatever weather, cold or warm, send me get clean. I did it for me. Admittedly, I probably did it subliminally for you, so I could come back a brand new me. You helped see me through and don't even realize what you did. Cause believe me, you, I've been through the ringer, but they can do little to the middle finger. I think I got a tear in my eye. I feel like the king of my world. Haters can make like bees with no stingers and drop dead. No more beef flingers, no more drama from now on. I promise to focus solely on handling my responsibilities as a father. So I solemnly swear to always treat this group like my daughters and raise it. You couldn't lift a single single on it. Cause the way I feel, I'm strong enough to go to the club or the corner pub and lift the whole liquor counter up. Cause I'm raising the bar. I shoot for the moon, but I'm too busy gazing at stars. I feel amazing and I'm not afraid. Obrigado por ter chegado até aqui. E eu quero dizer que estiveram conosco hoje Leonardo, Andrea, Thaís, Samuel L. Jackson, Kenny Hay Carter, você ouvinte que está aí do outro lado do fone de ouvido, e eu, que desejo participar da construção de um Brasil produtivo e bem avaliado, Fernando Sobrinho. Tchau!